haja cais, o temor despertou. Resim e peca, o aviso ecoou, mas o Senhor falou. Trouxe paz ao coração, dizendo a Isaías: não temas, é sua mão. Dois tições fumegantes não podem prevalecer. A promessa de Deus firme vem nos proteger. A Síria não subsistirá, Efraim se perderá. Emanuel conosco a vitória trará. Eis que uma virgem dará à luz o filho que é luz. Nossa eterna cruz, manteiga e mel, em sua graça Acas não pediu, mas Deus é fiel. Um sinal de esperança, tão grande é seu véu. Eis que um menino nascerá em Belém. A sua obra é eterna, em Cristo, amém. A terra em aflição não se pode. Graça viver. Emmanuel, Deus conosco, vem nos renascer.